Thank you.

2, 5, 8, acena, 126, 9, 7, 8, 9. Thank you. 3. York.

149, direita X. Instalou 2-1 desse morado. Olha na roda. Alto, ligando o ponto, pista 1. Doctor, immediately, immediately. CS, Azul 216, o ícone direto a sede de trás. Às 12 horas agora, 6:30 a partir de muito alta e está tradicional, posição agora de 11 horas, 11 milhas, corredor Vera Cruz, 6. Caixa prévia, 1.6. Efetivo coordenação, temperatura feliz, 23, 45, 23 direto. Rio de Veracruz, após de Palavras, estão passando através de Paris, com uma origem visual, ali o seu número 9093. Tchau, 099, acesso a movimentação do pátio. Eco de Lula Zamba, uma terça aí, Rio de João, o nível 1905, chama agora o ponto de Tuyai, na frequência do 0201, Eco de Lula Zamba. O Zulu não tá ali, mas é, novamente,